geral, blitz, que não quer saber de ex, bota a mão pra cima aí, geral, que não quer saber de ex, canta, ex é ex, passado é passado, e quem não gostou? Ex é ex, e quem não gostou, e aí, ex, olha o barulhinho do amor, é um bloquete, bloquete, bloquete, bloquete, bloquete, bloquete, bloquete. Chama no suíço. Alô Diego, alô Bruno Lima, doce! É um bloque de bloque de bloque. Bora Luan, bora Malhado! Bloque de bloque de bloque de Thiago Salvador Campos! Bloque de bloque de bloque de oi! Bloque de bloque de bloque de bloque de bloque de bloque de. Olha o suíço! Oi! Solteiro não trai, solteiro não trai, solteiro não trai, solteiro não trai, porque ex é ex. Quem não gostou? Andesse Deus, o mural de Ivi Coala. Quem não gostou? Vai, amigo, vai. Olha o barulhinho do amor, esculacha, bebê. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. É um bloque de bloque. Bloque de bloque de. Bloque de bloque de bloque de. Bloque de bloque de bloque de. Blog de blog de blog de. É um blog de blog de blog de. Chama na sua que ela vem.